Fecheiro 117, 12ª parte, Getém. Capítulo 63, Perdão. River Run, maio de 1770. Esta é a mulher mais teimosa que já conheci. Brianna entrou no quarto com rapidez e sentou-se na poltrona ao lado da cama, irritada. Lord John Grey abriu um olho avermelhado, mesmo por baixo do turbante de ligaduras. A sua tia? Quem mais? A menina tem um espelho no seu quarto, não tem? Ele curvou a boca para um lado e, depois de um momento relutante, ela também. É o maldito testamento dela. Já lhe disse que não quer ficar com River Run. Não posso ter escravos. Mas ela não quer alterá-lo. Apenas sorri como se eu fosse uma menina de 6 anos a fazer birra e diz que quando isso acontecer eu vou ficar feliz. Feliz, resmungou ela e ajeitou-se numa posição mais confortável. O que é que eu vou fazer? Nada. Nada? Ela mostrou o seu descontentamento. Como posso não fazer nada? Para começar, eu ficaria muito surpreendido. Se a sua tia não fosse imortal, pois várias raças de escoceses parecem ser. No entanto, e ele sacudiu uma mão a ignorar, se não for e se ela persistir com as suas ilusões de que a menina seria uma boa administradora de River Run, e por que é que pensa que eu não seria? Perguntou ela com um orgulho ferido. Não é possível controlar uma terra deste tamanho sem escravos. E a menina recusa-os por motivos de consciência, até aí entendo. Nunca vi uma coacre menos convincente. Ele se me cerrou o olho aberto, a indicar a tenda imensa de musselina listrada de roxo, dentro da qual ela estava enfiada. Voltando ao assunto, ou a um deles, se a menina se vir com muitos escravos, podem fazer-se preparativos para libertá-los, não na Carolina do Norte. Assembleia? Não, não na Carolina do Norte, concordou ele com paciência. Se for o caso e a menina se vir em posse de escravos, pode simplesmente vendermos. Mas isso? E eu levá-los-ei para a Virgínia, onde a escravidão é controlada com menos rigor. E quando eles estiverem livres, devolve-me o dinheiro. Nessa altura estará totalmente destituída e sem propriedade, que parece ser o seu maior desejo, à frente apenas de impedir qualquer possibilidade de felicidade pessoal, ao certificar-se que não se pode casar com um homem que ama. Ela dobrou um pedaço de musselina entre os dedos, a franzir o sobrolho para a grande safira que brilhava na sua mão. Prometi que ouviria o que ele tem a dizer primeiro. Ela lançou um olhar a Lord John. Mas ainda acho que se trata de chantagem emocional. Muito mais eficiente do que qualquer outro tipo, disse ele. Vale tudo para ter controle sobre um Fraser. Ela ignorou isto. E eu só disse que ouviria. Ainda acho que quando ele souber de tudo, não vai conseguir. Ela levou uma mão à enorme barriga. Você não seria capaz, pois não? Amar. Amar de verdade, quero dizer, um filho que não é seu? Ele ajeitou-se na almofada, fazendo uma ligeira careta. Pela mãe da criança? Acho que seria capaz. Abriu os olhos e olhou para ela a sorrir. Na verdade, eu tinha a impressão de que andava a fazer isso há algum tempo. Ela ficou inexpressiva por um momento, mas imediatamente corou. De pescoço ao colo. Ela ficava bonita, corada. Está a falar de mim? Bem, sim, mas quero dizer, não sou uma criança e o senhor não tem de assumir-me como sua. Olhou diretamente para ele com os olhos azuis, a contradizer o rosto corado. E eu estava à espera de que não tivesse sido só pelo meu pai. Ele ficou em silêncio por um momento e em seguida esticou o braço e apertou-lhe a mão. E não foi, disse ele. Soltou a mão dela e voltou a deitar-se com um pequeno gemido. Está a sentir-se pior? Perguntou ela ansiosamente, Quer alguma coisa? Um chá? Uma cataplasma? Não é só uma maldita enxaqueca, disse ele. A luz faz a minha cabeça latejar. Ele fechou os olhos de novo. Diga-me, disse ele sem abrir os olhos, por que é que parece tão convencida de que um homem não seria capaz de gostar de uma criança a menos que fosse fruto dele? Na verdade, minha querida, eu não tive a intenção de me referir a si quando disse que eu próprio estava a fazer isso. O meu filho, ou melhor, o meu enteado, é na verdade filho da irmã falecida da minha esposa. Por causa de um trágico acidente, os pais dele morreram um dia depois do outro. E a minha esposa, Isobel, e os pais dela criaram-no desde bebê. Eu casei-me com Isobel quando Willy tinha 6 anos, mais ou menos. Por isso está a ver, não há sangue entre nós. E mesmo assim, alguém poderia questionar o meu amor por ele? Ou dizer que ele não é meu filho? Eu repreenderia essa pessoa num instante. Compreendo, disse ela após um momento. Não sabia disso. Ele abriu uma pálpebra. Ela ainda girava o anel, pensativa. Eu acho, começou ela, e olhou de relance para ele. Eu acho que não estou tão preocupada com Roger e com o bebê, para ser sincera. Deus queira, murmurou ele. Para ser sincera, continuou ela a arregalar os olhos para ele, acho que estou mais preocupada a respeito de como seriam as coisas entre nós, entre mim e o Roger. Ela hesitou e a seguir falou mais. Não sabia que Jamie Fraser era meu pai. Não, a vida toda. Depois da revolta, os meus pais separaram-se. Um pensou que o outro estava morto. Então a minha mãe casou-se de novo. Eu achava que Frank Randall era o meu pai. Só descobri que não era depois dele morrer. Ah? Ele olhou para ela com um interesse cada vez maior. E esse Randall era mau para si? Não, ele era maravilhoso. A sua voz ficou um pouco embargada e ela pigarreou envergonhada. Não, ele foi o melhor pai que eu poderia ter. Mas pensei que os meus pais tinham um bom casamento. Eles gostavam um do outro, respeitavam-se. Eles, bem, pensei que tudo estivesse bem. Lord John coçou a região por cima dos curativos. O médico tinha-lhe rapado a cabeça. E isso, além de lhe afetar a vaidade, causava-lhe comichão. Não consigo ver a complicação, tendo em conta a sua situação atual. Ela soltou um suspiro enorme. Depois o meu pai morreu e descobrimos que Jamie Fraser ainda estava vivo. A minha mãe foi procurá-lo e depois eu vim. E era diferente. Eu via como eles se olhavam. E eu nunca vi a minha mãe olhar para Frank Randall daquela maneira, nem ele para ela. Ah, sim. Ele sentiu-se desolado. Já tinha visto esse olhar uma ou duas vezes. Da primeira vez sentira uma vontade desesperada de enfiar uma faca no coração de Claire Randall. Faz ideia de como isso é raro? Perguntou ele baixinho. Esse tipo peculiar de paixão mútua? A paixão unilateral era bem comum. Sim, ela tinha-se virado, o braço comprido estendido no encosto da poltrona, e olhava pelas portas francesas sobre os canteiros de flores da primavera no chão. A questão é que eu acho que tive isso, disse ela, ainda mais baixo. Por um tempo, bem pouco. Virou a cabeça e olhou para ele com olhos que permitiram que ele visse através dela. Se perdi, está perdido. Consigo viver com isso, ou sem isso, mas não viverei com uma imitação do mesmo. Não aguentaria. Parece que eu estava certa. Brianna colocou a bandeja no colo dele e afundou-se na poltrona a fazer as articulações estalarem. Não seja misteriosa com um homem doente, disse ele, a pegar num pedaço de torrada. O que quer dizer? Drusus entrou a correr pela cozinha a dizer que viu dois cavaleiros a descerem os campos de Campbell. Disse que tinha a certeza de que um deles era o meu pai. Disse que era um homem grande, de cabelo ruivo. Deus sabe que não há muitos como ele. Não muitos, não. Ele sorriu brevemente a passar os olhos por ela. Então, dois cavaleiros? Deve ser o meu pá e a minha mãe. Portanto, eles não encontraram Roger. Ou encontraram e ele não quis voltar. Ela rodou a safira grande no dedo. Ainda bem que tenho um plano de reserva, não? Lord John pestanejou e apressou-se a engolir a torrada que estava a mastigar. Se com essa metáfora extraordinária está a dizer que afinal pretende casar-se comigo, garanto-lhe... Não. Ela sorriu-lhe algo desanimada. Estou a brincar. Ah, bom. Ele bebeu um gole de chá a fechar os olhos para desfrutar do vapor fragrante. Dois cavaleiros. E o seu primo não foi com eles? Foi, disse ela lentamente. Céus, espero que não tenha nada acontecido a Ian. É possível que muitas coisas lhes tenham acontecido na viagem, que obrigaram o seu primo e a sua mãe a viajarem mais atrás do seu pai e do Sr. Mackenzie, ou o seu primo e o Mackenzie atrás dos seus pais. Ele abanou a mão a indicar inúmeras possibilidades. Acho que tem razão. Ela ainda parecia ansiosa, mas Lord John imaginava que ela tinha razão. Possibilidades confortantes são ótimas a curto prazo, mas as probabilidades mais desanimadoras tinham mais hipóteses de vencer a longo prazo. E quem estava a acompanhar Jamie Fraser chegaria em breve, com respostas a todas as perguntas. Ele afastou o pequeno almoço, que não tinha terminado de comer, e recostou-se nas almofadas. Diga-me, até onde vai o seu remorso por quase me ter matado? Ela corou e pareceu desconfortável. Como assim? Se eu lhe pedir para fazer algo que não deseja, o seu sentimento de culpa e de obrigação farão com que o faça? De qualquer modo? Ah, mais chantagem. O que é? Perguntou ela. Perdoa a seu pai. Não importa o que tenha acontecido. A gravidez tinha-lhe deixado a pele mais delicada. As suas emoções estavam à flor da pele macia. Um simples toque já deixaria marcas. Ele esticou o braço e pousou a mão com delicadeza no rosto dela. Por si e também por ele, disse ele. Já perdoei. As suas pestanas cobriram os olhos quando olhou para baixo, com as mãos ainda no colo, o fogo azul da sua safira a brilhar no dedo. Ouviu-se o som de cascos pelas portas francesas abertas no chão de cascalho. Então acho melhor descer e dizer-lhe isso, minha querida. Ela contraiu os lábios e anuiu. Sem nada dizer, levantou-se e saiu pela porta, desaparecendo como uma nuvem de tempestade no horizonte. Quando soubemos que havia dois cavaleiros a aproximar-se e um deles era Jamie, tememos que algo tivesse acontecido ao seu sobrinho ou ao Mackenzie. Não nos ocorreu pensar que algo lhe poderia ter acontecido a si. Sou imortal, disse ela, olhando nos olhos. Não sabia? A pressão dos polegares dela saiu das pálpebras dele e ele pestanejou ainda a sentir o toque dela. Você tem uma das pupilas ligeiramente dilatada, mas é pouco. Seguro os meus dedos e aperto com a máxima força que conseguir. Ela esticou os dedos indicadores e ele obedeceu irritado por sentir a sua fraqueza. Encontraram Mackenzie. Ele ficou ainda mais irritado por não conseguir controlar a curiosidade. Ela olhou para ele rapidamente e voltou a olhar para as mãos. Sim, ele virá mais tarde. Virá? Ela percebeu o tom da pergunta dele e hesitou. E depois olhou para ele diretamente. E o que é que sabe? Tudo, disse ele. E sentiu uma satisfação momentânea ao vê-la surpreendida. Em seguida, ela curvou um dos cantos da boca. Tudo? O suficiente, corrigiu ele com sarcasmo. O suficiente para perguntar se o regresso do Sr. Mackenzie é facto ou desejo da sua parte. Chame-lhe fé, sem se preocupar em pedir autorização. Ela soltou os cordões do pijama dele e abriu-o, expondo-lhe o peito. Enrolando uma folha de papel de pergaminho e enfiando-a agilmente num tubo, encostou uma das extremidades ao peito de Lord John e encostou a orelha do outro lado. Credo, minha senhora. Silêncio, não consigo ouvir, disse ela, a fazer um gesto com a mão para que ele se calasse. Começou a mover o tubo para partes diferentes do peito dele, parando de vez em quando para dar palmadinhas ou tocar no fígado. Já defecou hoje? Perguntou ela, a palpar-lhe a barriga com à vontade. Recuso-me a dizer, disse ele, a voltar a fechar o pijama com dignidade. Ela pareceu mais indignada do que o normal. A mulher devia ter pelo menos 40 anos, mas não havia nenhum indício da sua idade, além das linhas de expressão em redor dos olhos e alguns fios de cabelos grisalhos na farta cabeleira. Estava mais magra do que antes, mas era difícil dizer, pois ela vestia-se como uma bárbara, com camisa e calças de couro. Era óbvio que tinha passado um tempo ao sol e exposta ao tempo. O seu rosto e as mãos tinham adquirido um delicado bronzeado que tornava os seus olhos grandes e dourados ainda mais chamativos quando se focavam em alguém, como era o caso naquele momento. Brianna disse que o Dr. Fentiman lhe trepanou o crânio. Ele mexeu-se desconfortavelmente por baixo dos lençóis. Disseram-me que sim, mas não estava consciente. Ela esboçou um sorriso. Tudo bem, posso ver? Só por curiosidade, continuou, com uma delicadeza em comum. Não é necessidade médica, é só que nunca vi uma trepanação. Ele fechou os olhos, desistindo. Além do estado dos meus intestinos, não tenho segredos consigo, minha senhora. Inclinou a cabeça a indicar a localização do furo na cabeça e sentiu dedos frios a deslizarem por baixo do curativo, a erguerem a gaze e deixarem o ar passar e aliviar a sua cabeça quente. Brianna está com o pai dela? Perguntou ele de olhos ainda fechados. Sim. A voz dela estava mais suave. Ela contou-me, contou-nos, um pouco do que fez por ela. Obrigada. Os dedos afastaram-se e ele abriu os olhos. Foi um prazer poder ajudá-la, com a cabeça furada e tudo. Ela sorriu. O Jamie virá vê-lo já. Ele está a conversar com Brianna no jardim. E ele sentiu uma pontada de ansiedade. Eles estão a entender-se? Veja por si. Ela pôs um braço nas costas dele e com uma força muito grande para uma mulher com ossos tão pequenos, endireitou-lhe o corpo. Para lá da balaustrada, ele viu duas pessoas ao fundo do jardim, com as cabeças encostadas uma na outra. Observou-os abraçarem-se e em seguida afastarem-se, a rirem-se da estranheza causada pela forma de Brianna. Acho que chegámos cá a tempo, murmurou Claire, olhar para a filha com um olhar atento. Não vai demorar muito. Confesso que fiquei feliz com a sua chegada, disse ele, permitindo que ela o aconchegasse nas almofadas e ajeitasse a roupa da cama. Mal sobrevivi à experiência de ser enfermeiro da sua filha. Acredito que atuar como parteira acabaria comigo. Ah, quase me esqueci. Claire enfiou a mão num saco de couro feio que trazia ao pescoço. A Brianna pediu-me para lhe devolver isto, pois não vai precisar mais. Ele estendeu a mão e uma pedrinha azul brilhante caiu-lhe na palma. Fui abandonado, meu Deus, disse e sorriu.